Não foi fácil caminhar na escuridão. Chorei calado com um peso no coração. Mas em cada queda senti tua mão me levantando, me dando direção. Mesmo sem forças eu não desisti. Foi o teu amor que me sustentou aqui. E hoje eu olho pra trás e posso ver que tudo serviu pra me fazer crescer. Vezes pensei em parar, mas ouvi tu e tua voz me encorajar. Filho, confia, eu vou te guiar. E hoje estou aqui só pra te exaltar. Mesmo sem forças eu não desisti. Foi o teu amor que me sustentou aqui. E hoje eu sei com clareza e fé. Tudo que vivi foi desta de fé. Eu te agradeço, meu Deus, por mais uma vitória. Mais uma vitória, foi tua graça.